Poxa, na 390, não escuta? Eu tenho na 390. Bang da Gol já no táxi, passando agora através do meia dúzia, após passagem do mês autorizado e reporta táxi, ok? Gente, na 390. Voo no 889, autorizado a alinhar e decolar. Então, no 0, vento 1 no 40 graus, 07 nós. Autorizado a alinhar e decolando no 0, voo no 889. Ciente. Hotel 019, descend 4,000 feet, when the QNH 1014. 4,000 feet, QNH 1014. 157 a bordo, antena Natal, 3 horas e 30 de autonomia. Xené 6390, taxia Índia Alfa até o ponto de espera, no 0, no ponto de espera, reporta pronto para decolagem, o ajuste agora no 0, no 5. No 0, 5, Índia Alfa, reporta pronto, Xené 6390. Voo 889, decolado ao Juno 3, controle 119, decimal 35, bom voo. 935, cravo, boa noite. Controle Salvador, voo 1889, saída da EL. Voo no 889, contato radar, sua para o nível de voo 360, saída da EL Leda Bridge. Da EL Leda Bridge, extensão 360, voo no 889. Pode esperar pronto, Xené 6390. Xené 6390, Pioneer 6310, autorizado alinhar e decolar. Pista 10, vento 150 graus, 08 nós. Aí decola, minha 31. Report call 09-72,000 feet, clear to ILS final report established. Clear to 2,000 feet, and clear ILS approach runway 10, report established, steps to go 019. Boeing 076, Skokandane, descent at level 050, clear to my arrival. Total 9907, ação de identificação autorizada a chegada bom, fidência para o nível de voo 060 e redução para 2509. Total 9907. Né, 6310, decolar 216, controle em 119, decimal 35, bom voo. 935, obrigado, boa. Controle Salvador, boa noite, Oxenai 63, 190. Oxenai 6310, contato radar, voa para o nível de voo 350, saída Puca. 350 na Puca, poderia coordenar, por favor, para o de Aracaju? Aguarde, Oxenai 6310. Eu peso 119, colada 190, curva esquerda no perfil da saída Momo, transição Froti. Controle em 119, decimal 35 e acena 5133 no transponder. Neutralizada com fã de 3.0 para Fortaleza, via Upper 119, decola da pista 10, curva esquerda, perfil da Momo, Froti. 1935, controle 5133, transponde, gol no 604. Protejamento correto, portão 2, chama pronto, estacionamento, gol no 604. 310, autoridade direto Aracaju, restrito ao nível de voo 310. Aracaju 310, 6310, obrigado. 1889, chama Recife, 125.1, alterna 133.25. 125, 133.25, 1889. Airport 0019, Tower 10, runway 10. Airport 0019, complex now ILS, Tower 118.6. 118.6, Airport 0019. Salvador, muito bom, Airport 0019, Tower ILS, runway 10. Portugal 019, clear to land, runway 10, wind 150 degrees, 08 knots, settling the gear. Clear to land, runway 10, Portugal 019. Total 9977, tem que ser reduzido para 2209. Motivo. Reduzido para 220, total 9977. Reduzido. Portugal 019 on the ground at 23, vacated the runway via taxiway Foxtrot and taxed via Alpha Juliet, gate 11. Vacated via Foxtrot, Alpha Juliet, to gate, confirm 7. 11, gate 11. Copy, 11, episode 019. Na 6310, chama Recife, 125.45, alterna 126.85. 3545, 2625, Chiné 6310. 604. Ali, chamaremos. go 1076 after ETAP position, send 2000 feet, CNH 1015, clear to ILS final report established. Okay, after ETAP position, now 2000 feet clear on ILS, CNH 1015. We report the satellite as go 1076. Sal 9907, desça para 4.000 pés, ajuste no 015. 4.000 com no 015, total 9907. Redução para 1709, total 9907. Confirme. Reduzindo para 1709. Controle total 9907. Afirmativo, reduzindo 1709. Total 9907, vetoração para sequenciamento, curva à direita, proa 235, limite ao localizador. 235, limitado pelo lote. Ataque do 604, 172 a bordo, 3 horas e 5 até no meio. Bruno 604, táxi via Indy Alpha até o ponto de espera do 10, no ponto de espera reporta pronto, o ajuste no 015. Indy Alpha no ponto de espera reporta pronto, 04. Por gentileza, 118.6. Pode ser, pronto. Bom, nome é 04, a linha decola sem parar? Afirmativo, linha decolar separada. Autorizado a linha de decolar. Pista 10, vento 150 graus, meia dúzia nós. Viva a linha de decolar da 10, 1604. Salvador, boa noite, WebJet 6747, só um instantinho para cópia, prepare Arbor, é Lepa aguardando. Arbor, Lepa, aguardando. Salvador, good evening, this is Go 1076, we have runway 10 inside, and let it get down and lock us. Go 1076, roger, continue your approach, I will report runway 10 vacated. Continue on approach, standing by one way, back into the Go 1076. Clear to land runway 10, wind 140 degrees 6 knots. Clear to land runway 10, go 1607, 1076. Go 1604, decolar 232, controle 119.35, bom voo. Confirme 19 e quanto? 35, 19 e 35. 19 e 35, boa. Whisky Juliette Índia, prossiga. Bom dia, Whisky Juliette Índia, com autorização de reboque no parte 1, não para o parte 3. Só confirmando, posição 05 do parte 1 e vai prosseguir para o parte 3? Da posição 04 do parte 1 para a posição 05 do parte 3. Total 9907, complete final LS, torre em 118 decimal meia. Total 9907, continua aproximação, aguardando pista 10 livre. Exit. Go 1076, on the ground at 34, vacated via taxiway Fox, taxi via Alpha, and report before taxiway Juliet. Para vacated via Alpha, via Fox, and Alpha, I will call before Juliet, go 1076. Portal 9907, SEC 3 pouso, pouso autorizado pista 10, vento 140 graus, 07 nós. Vive pouso, tá o trem mais travado, total 9907. Go 1076 via Juliet Gate 02. Juliet 202, go 1-0 on 076. Afirmativo, acionando, aguardando apenas a cópia. Só um instantinho, Webjet 6747. Só um instantinho para iniciar o push. Temos um Boeing da Gol agora para ingresso na Juliette. Vai prosseguir para o 2, ok? Ah, confirme, aluno PC. Aluno PC. Aluno PC. O Webjet 6747 está pronto, cópia? Pronto, cópia. Autorizado Guarulhos, nível 360. Decola da 10 com curva direita no perfil da saída Arbor. Após posição Elefa, quando intercepta Upper Zulu 21 e segue conforme a rota do plano de voo. O controle em 119 decimal 35 e aciona 5142 no transponder. Quatro dois. Porém, faça um check no equipamento, saiu intercortada o cotejamento e reporta novamente, ok? O Webjet 6747 e já está autorizado o pushback, o 6747. Afirmativo. O total 9907, solo aos 38, liberando agora via Fox, táxi via Alfa, Kilo, pátio 3, atento ao sinalizador.